graus 99, 3144. Livre pouso no 03144. Controle 1-9-8, muito obrigado, boa. Na retaguarda, está a posição remota, a retaguarda do seu gate, após o mesmo estar autorizado, iniciar no 08, chama o táxi. Controle, poderia, por gentileza, coordenar com o centro adjacente, o 2230, aqui para o 260, final. 2230, aguarde coordenação. Gol 1600, estabilizado, campo à vista. 1600, reporta no externo, baixada travada, 1600. Está no externo, 1600. 1600, continua a aproximação, aguardando o pista livre. Aguardando. 1198. 30, autorizado no nível final 260, chame Recife na frequência 126.0. 26.0, autorizado, 260. Obrigado. O chame 2186 para acionamento, táxi decolagem 10 no ciclo ajuste, bom voo. Mantenha a posição inicialmente na Juliette, o portão previsto que eu tenho é o 10, porém está ocupado ainda o 10, o portão no 0. Mantenha a posição aguardando talvez uma reconfiguração aí da Infero. O vento 120 graus, 10 nós, o gol 1600. O repouso, gol 1600, pista no 0. Passo 34. O 1934, vista para 3 mil pés, ó, deixa eu anotar um. 3 mil e 924. Que chamou? Um tráfego à retaguarda da companhia, se tiver condições, está autorizado. O 3193 chama o táxi. Reduzindo. 144, eu vou solicitar que o senhor ingresse aí naquilo, pátio 3, e reporte para ingressar no pátio principal. Gente, vai ingressar aquilo, pátio 3, reporta para ingresso no principal, 3144. Lima Eco, subo para 5.500 pés. Lima 600, solo aos 13, o solo 1219. Boa tarde, no 600. Inicialmente, prossiga via Alfa, Quilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa, Quilo, Pátio 3, no 600. Para o táxi, está 3605 com 135, 4 horas e 10, alterna Galeão. Táxi, inicialmente, até através do portão 612, aguardando instruções para prosseguir, 3605. Até através do portão 6, 3144, pátio principal, portão 03. Principal para o 33144. 3754, mantém a posição, aguarde. É o número 2 no setor. Aqui. vai passar o externo mais uma milha da pista 10, baixado checado. ONU 697, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, vento agora 1-0 graus naturais. Aguardando. Romeu Oscar Bravo, tá na escuta do solo? Lima Eco, suba para o enjoo 065. 600, observe Airbus, taxiando, após o tráfego, prossiga a parte principal, portão 02. Faz a passagem de ações, parte principal para o 02, zona 6-0-0. Dado na 10, o vento 10 graus, 9 nós, o que negar no 0 no 5. Livre pouso na 10, zona 6-0-7. A 10 Paris, ingressando Interlagos, o Victor India Juliette. Victor India Juliette, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Victor India Juliette. Tá 393 na escuta? Eu sigo o guardião 02. Ixi. Azul 4089, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Gol 1924, chame a torre na frequência 18.6. 26, boa. 3193, 112 a bordo. São 3 horas e 50 minutos, alternando Guarulhos. Salvador, boa tarde, 3605, mantém ponto de espera. Afinal, baixado travado, 924. No 924, reporta no externo, baixado travado, no 924. No externo, baixado travado, no 924. 6721, só um minuto, mantém a posição. O gol no 600, tô com a Airbus agora taxiando, já livrou o portão, após o tráfego, livrar o setor, seu ingresso a Juliette até o portão 10. Estimativo. É, perdão, 1328. Após o TAM, tá livre via Juliette até a posição 10. 30 graus, 9 mais. O tráfego na final da 17, é um Boeing 737. Eu tô com o Airbus cruzando a retaguarda, agora, tá taxiando, e após tem um tráfego à companhia, que vai ingressar e vai sinalizar no portão 9, estacionamento. Após esse segundo tráfego à companhia, ok? Tá livre o push bag, acionamento do portão 9, chame táxi. O gol 1924, autorizado pouso pista no 0, vento 130 graus, 11 nós. O gol 1924. Autorizado pouso pista 10, gol 924. Torre Salvador, passando Victor India Juliette. Victor India Juliette, reporta final 3 milhas da 17. Bota na final 3, linha 97, fica de devida. Na 721, após Airbus, após o Airbus cruzar a retaguarda, tá livre, puxa, acionar no 4 e chame táxi. Band by Airbus, tá livre, open, 731. 3805, para cópia. Autorizado Guarulhos, 340, rota via Pisulu 44, decola no zero com curva pela direita, no perfil da Dael Leida, após Leida voa Bridge, a intercepta aerovia e segue conforme. 5522 do código transponder, controle a pele 119, decimal 8. 40, Dael Leida, Bridge, na Pisulu 44. Correto, quando para o puxa acionar. Após a passagem do tráfego ali, mantém visto no zero, 3605. Manteu no zero, 3605. Salvador, tem ingressão no litoral para um acampamento policial no bairro da Pituba. Livre. Número 2. Visto no 7, o vento 120 graus 99, reporta fora do solo. Informa o tráfego no mesmo setor, com a mesma proa, é o Guardião 02 saindo para Pituba. Juliette, portão 5. Juliette, 05, 697. Carro Romeu Bravo, decolado aos 2-0. Controle 199, decimal 8. Bravo. Salvador, Papai Romeu, Romeu Cabral. Da Torre. Romeu Cabral, o controle. Da Torre, escuta, senhor. Ok, você me chamou ou não? Chamei, senhor. Você colou de Salvador, vai com o cor de Costa Azul. Romeu Cabral. Muito bom, chame na final para pouso. Para pouso, vai. Obrigado, Alfa GD. Na reportagem, tá. Final das milhas de 30 Juliette. Pouso autorizado para Victor India Juliette. Victor India Juliette, tem livre pouso 997, vento 120 graus 99. Autorizado 97, Juliette. Putan 3605, tem livre autorizado decolagem da pistão 0, vento 120 graus 99. Obrigado, 3193, após a rolagem do tráfego iniciando a decolagem 90, ali mantém pista no zero. 3193. Rotante sobre Jet 6721, bom, 170 a bordo, plano 35, Alterna Salvador. 35, Alterna Salvador? Isso, 325, Alterna Salvador. Jardim de Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1-8, decimal 6, ajustado no 0, no 5, morro. De Alfa, 6-6, 0-5, obrigado. 2-4, Juliette, portão 0-1. Pro 0-1, via Juliette, 9-2-4. This is 6315 control, fly to direct to Duna, descending until 6000 to the ILS approach, runway 10, altimeter 1015. Until 6,000. 6,000, sir. 6,000. Oceano 6320. Duna autorizado, altitude 2,500. Duna autorizado, 2,500. 3,20. Pessoal, 8. 19,20, obrigado, boa. Salvador, boa, tá 3605, decolado da Euleda, passa 2000 pés. 3605, esse é o controle, contato radar 2000, direto Leda, Leda Bridge, câmbio. Leda Bridge, obrigado, boa, 3605. Zona 93, autorizada decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 89. Jet 6721 após a rolagem do tráfego iniciando a decolagem, autorizado ali a manter pistão no zero. É, deveria manter, né? 721. Victor India Juliette. C193 decolado aos 24, controle 199 decimal 8. 198, obrigado. Principal Indy Alpha, teu ponto esperado 10, quando lá torre 198, decimal 6, ajustado 10, 15, tempo voo e bom sábado. Salvador, muito boa tarde. Tan 3193, sua escuta 1400 para o 380 na aero. Tran 3193, controle, está em contato, Rafa. Uma possibilidade de voar da El direto, senhor. Livre. Ato. Webjet 7321, livre decolagem, vento 130 graus 082. Decolagem, 315 of Lee into 4000. 4000 with 305. Autoridade, reporta táxi, gol no 806. Chama o táxi, no 806. 721, decola 27, controle 119, decimal 8. Boa tarde. 798, obrigado. 3193. Bom dia, senhor. Alguma possibilidade de coordenar com Recife após a El direto Brito? Eu tô com uma dificuldade para autorizar o 3605 bridge junto ao centro para aumentar a separação. Vou manter a saída. Boa, perfeito, sem problema. Controle, Web 7721. Web 721 no controle, contato radar. É, contato radar. Então, 721 voltando, seria possível a por aqui? A princípio, bom. Princípio bom, obrigado. Oceano 320, desça para 2000, livre, aproximação ILS. Oceano 6315, clear to 2500 feet, over. 2500 feet, 605. Tan 3605, Salvador, direto bridge, 3605. Direto bridge, Tan 3605. Normal no transponder, direto Paripe a 1500, operação visual pista 10, ajuste no 0 no 5. Tan 3605, chame Recife 125. 1251, Tan 3605, boa. Boa. Luciano 320 em aproximação, cheque o trem, redução, torre 1186. Torre 1186. Rodrigo Oscar Bravo, prossiga. 54, decola 29, controle 119, decima 8. Boa tarde. Tudo em valendo. 754, decolou 29, controle 119, decimal 8. Voador, Xanem 6328, boa tarde. Xanem 6320, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado, pista 10, Xanem 6320. Estou em contato, radar. Devido ao tráfego, vai manter a saída da El Leda Bridge. Chame Recife agora, 1251. Antena Vestil, 251, obrigado, boa tarde. Boa. Gol 1806, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre, em 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Gustavo Romeu, na posição de 12 horas, Airbus a 2.500. I'm fleeing 2-2000 to clear to the ILS approach, Jude. Here's your ILS, answer Delta 605. WebB721, nós não conseguimos contato com o centro Recife, só vai cumprir a saída e chamar agora 12545. 12545, mas é a saída. Romeu Oscar Bravo, frequência livre. Quilotão Romeu. Vamos partir direto para a final da 17. Xanem 320, falou os 33, falou 121, décima 9, boa tarde. 29, boa tarde. Did you intercept the localized course? Intercepted. There is no localized course. 1806. Teve alinhamento bem decolagem na pista 10, vento 130 graus, 109. Tive a linhagem decolada, 1806. Salvador, Oceaner 6320, nossa. Oceaner 6320, táxi via Alfa e reportando Santa Fe Juliette para ingresso. Reportando Juliette, ingresso, né? Wait for runway market 605. Bravo Kilo East, pronto, cópia. Autorizado Aracaju, inicialmente o 9000 pés, até a liberação do controle para 3500 pés. Decola da 17, curva esquerda, no via corredor forte. O controle em 119 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 0117 no transponder. Confirmando o transponder, acione por gentileza 0260, ok? 0260 no transponder. 120 degrees, zero knots. Okay, please land, 1-0, chance 6-1-5. Bom, noite 06, decolou 35, chame controle 1-1-9-8. 19-8, noite 06, grato. Boa tarde, 35-2-4-0, 4-1. 5240, esse é o controle, chegada manda, isso é para 5.015, aciona a identificação. Identificou, avanço, 5.010 no 5240. Controle, boa tarde, chegou 1806. 8906, esse é o controle, contato radar. Gente, está subindo para o 230 na FUCA. CO350, copia? Copia. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju, quando intercepta Upper Whisky 58 até a posição Orago e prossegue direto após até o destino. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5531 no transponder. Chegou 924, utilizado Maceió, nível de volta 50, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Aperício 8, horário, direto na frente. E a 9-8, controle, aciona 35, igual a 9-2-4. Protejamento correto, confirma o portão? Um. Confirmando? Um gol no 9-2-4, confirmando o portão? Um. Ciente 0-1, não chama pronto pro chibé acionamento. Paulo Salvador, gol no 6-0-0. Gol no 600, informação em curso a Lima, Natal, nível 370, copia? Prossiga, sempre da Lima, no 600. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Upper Zulu 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5533 no transponder. Autorizado Natal, 370 ao nível, Upper Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição de Zipar, 198, transponder 533, voo 9-0-0. Cotejamento correto, confirma o portão? 02. Ciente 02, chama pronto para o chibé acionamento, ajuste agora no 095. Passará para o acionamento no 095, para o 6-0-0. Ok, right, and 109, bye. Oi, Salvador, vou matar Tango Kilo, Tango Romeu. Eu sigo aqui o Tango Romeu. Agora, 4 milhas para uma base pela direita, dá 1-7. Sigo o Tango Romeu, reposte na final, o Tango Bolo vai estar atrasado. Agora na final dá 1-7, Romeu. Na 6315, taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Via Alpha, before Juliet, report 6315.